Primeiramente, mente aberta até o talo. Alcança a meta com um ato baseado em fatos e paz. Sossegado, cê está chateado, amigo, vem cá. Sei que tem motivo pra sorrir, então vamos dançar, não vá chorar. Na anestesia que passa, isso fica, sorria. Não tô te filmando nem queimando a fita. Reflita, os manos há um trisco, andando no mau caminho. Te quero no certo, procurando o que está perdido. Paz no convívio, quem quer? Fala se Deus quiser, mas nunca nele teve fé. Ué, evite se abalar, tudo isso acontece. Deixe passar, vai melhorar sem arregar. Prossegue no horizonte claro, brilhante pra muitos, que tornou-se obscuro e confuso, tropeçando no escudo. Não quero ver não, mãe de luto e um caixão de um irmão que se foi sem deixar explicação. Quero vê-los na harmonia, tocando a vida sem prejuízo. Ainda bem que cê já sabia que é fundo o abismo. Chamado de amigo, nunca vi um do meu lado. Por isso que sou seu mano, grilo, gote comigo, certo e errado. E não jogue pelo alto seu presente, que só a Deus pertence. Sossego é o suficiente, gente, liberte-se do passado. Desfaz esse laço, sai desse buraco. Só quero te ver sossegar. Sai dessa agonia, isso não vira sossego, é que pira, se liga. Só quero te ver sossegar. Isso quer harmonia, curte a vida. Há quem tem que insiste, sossega e só quero te ver sossegar. Tá deprimido, não está bem, tem o que desabafar, mas nem sabe com quem. Revoltado, tudo dando errado. Cuspiu pro alto, caiu na cara e tenho derrubado. No bolso sem dinheiro, nada de emprego, sentindo seu unigênito. Vou te contar um segredo. Fique no sossego. Não se preocupe, ficam felizes. Coisas boas vão vir. Ao invés de não, digam sim que vão conseguir. Não vê decepções que carregou nas costas por um tempo necessário esquecê-las. Qualidade do mais valendo, matão em vão. Sem tolerância, se vão, deixam lembrança. A mãe chora, esperança. Em cima da cova, deixa uma planta. Persista, batalha, vida estreita. Tanto difícil, nunca desista. Da serena convivência, pois um barco apertado demais. Tem espaço, cavalo da. Não se olha o rabo, meu cara. Só quero te ver sossegar. Sai dessa agonia, isso não vira sossego. É que pira, se liga. Só quero te ver sossegar. Isso quer harmonia, curte a vida. Há quem tem que insiste, sossega e só quero te ver sossegar. Admite seus erros para corrigi-los. Inspire-se nos benefícios. Lê a sua vida que é um livro. Cada dia uma página, não deixe rasgar. Não pare no degrau da escada, tem que pedalar. Um rei que não tem coroa, ninguém o amou, a soa. Livre como um pássaro que voa. Derrotado que eu saiba, é o nome de quem eu nem falo. Vencedor com Deus por mim, cê está profetizado. Erga sua cabeça, não olhe pro chão. Querendo ou não, é meu irmão de união. Humildade, honestidade, lealdade, boa vontade, serenidade. Não seja o vira-lata que só late. Basta, quantos já se foram embora. Agora é hora de limpar o sistema de nossas botas. Chora, porque pobre não se rende. Já que é qualidade, não quantidade. Mente consciente, crime e não creme. Bandido e não band-aid. Reciclem suas armas e use colete à prova de bala. Escorpião se mata pela própria picada. Cê não tem que morrer na enxada tomando cachaça. Rico sal em suas piadas sem graça. Mas pra que saca da quadrada? Materialismo já mata. Atos errados deixa o subconsciente pesado. Mas simplesmente só quero te ver sossegar. Sai dessa agonia, isso não vira sossego. É que pira, se liga. Só quero te ver sossegar. Isso quer harmonia, curte a vida. Há quem tem que insiste, sossega e só quero te ver sossegado. Sai dessa agonia, isso não vira sossego. É que pira, se liga. Só quero te ver sossegado. Isso quer harmonia, curte a vida. Há quem tem que insiste, sossega e só quero te ver sossegado. Sai dessa agonia, isso não vira sossego. É que pira, se liga. Só quero te ver sossegado. Isso quer harmonia, curte a vida. Há quem tem que insiste, sossega e só quero te ver sossegado.